Nós vamos quadricular, que eu quero quadrijuvar, e você vai me acompanhar nesta quadriculação. Sustente a quadra na mão, deixa a quadra bem quadrada pra ficar quadrada. Eu quero ouvir mais música, que entrando aos ouvidos me traz algum motivo pra dizer que música tem que ter objetivo, que lhe traga um sentido de maneira natural. Música, que entrando aos ouvidos me traz algum motivo pra dizer que música tem que ter objetivo, que lhe traga um sentido de maneira natural. Isso é música, que sai da alma de um simples mortal, que sem nenhuma formação musical tem sensibilidade, mora longe da cidade, escreve rap, escreve sobre a realidade. Ensinamento de Hermeto, faça como quiser, com o Chico Sainz. Não sigo o dó, ré, mi. Passa algo na cabeça e escrevo pra que não esqueça que o batuque é digital, mas é feito no quintal, harmonizando timbres, concretizando ideias, sem essa de plateia, esquema de colmeia. Todos trabalham, Rastafari. Eu quero ouvir mais música, que entrando aos ouvidos me traz algum motivo pra dizer que música tem que ter objetivo, que lhe traga um sentido de maneira natural. Música, que entrando aos ouvidos me traz algum motivo pra dizer que música tem que ter objetivo, que lhe traga um sentido de maneira natural. E continua a saga, trilha sonora não para. Em cada esquina uma faixa nova que põe à prova a minha escola, a minha cor, meu credo, meu ego. Me faz pensar se quero andar ou ser só mais um prego. Música acontece ao natural, como a língua vai pra seda, o isqueiro queima a leda. Com a fumaça na cabeça já me sinto mais normal. Racional, Tim Maia, Simonal na praia. O bem do Jorge, a melodia do Luiz não cala. No meu toca discos, tocam mais de três tipos. Toca fela, funk e samba que esquenta meu pandeiro e ilumina meu terreiro sonoro. Eu quero ouvir mais música, que entrando aos ouvidos me traz algum motivo pra dizer que música tem que ter objetivo, que lhe traga um sentido de maneira natural. Música, que entrando aos ouvidos me traz algum motivo pra dizer que música tem que ter objetivo, que lhe traga um sentido de maneira natural. Vivo em cima de um batuque chique, tenho verso submundo num flow de elite. Acesse minha mente com apenas um clique, antes que o link expira, peça mais um drink. Follow me, kiss. No inferno de harpas negras e anjos caídos, eu domino a saúde cinche que estoura os tímpanos. Através de seus ouvidos manipulo sua libido, morrendo e parindo a cada play, flutuando e musicando como sinos. Represento o coletivo de almas nervosas, na seca doentia eu sou uma das vozes. Em veredas tropicais não existe sorte, triangulação marginal transmitida em código Morse. Eu quero ouvir mais música, que entrando aos ouvidos me traz algum motivo pra dizer que música tem que ter objetivo, que lhe traga um sentido de maneira natural. Música, que entrando aos ouvidos me traz algum motivo pra dizer que música tem que ter objetivo, que lhe traga um sentido de maneira natural.